dar uma bola na Alfa para fazer a decolagem. A linda Colapso 10, o vento é de 080 graus com 629, então 3601. Autorizando a minha arquitetura, decolagem o 3601, certo? Controle Salvador, é Webjet, Whisky, Juliette Sierra. 3601, decolou 18, 119.35. 19.35, bom dia. Bom dia, Whisky, Juliette Sierra, autorizado até o 01, reporte o tempo. Cliente prosseguindo, reportará Whisky, Juliette Sierra. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601. Então 3601, no contato radar decolagem, sub manter o 360 após 2000 direto líder. Confirme a mensagem. Está em contato radar, subou 360, já presente voo líder, 3601. Está presente direto líder, obrigado. Mezerono restrito ao nível de voo 340. Restrito inicialmente, nível de voo 340, tá, 360. Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, Sierra, reportando o término do reboque para o pátio principal, box número 011. Gente, Webjet, até a próxima. Ok, obrigado, bom dia. 3601, chame Recife, 3325, alterna 251. Chamando Recife, 133, decimal 25, alterna 251. Autorizado, se tiver questionamento, chama a TAC. para o táxi. Está com 93 a bordo. 4 horas de autonomia, 1h30, alternando Galeão. Para prosseguir via Pátio Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera 6251 da Ocean. Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera, chama na torre da 0, pronto. Autorizado a alinhar o decolar, pista 10, o vento é de 100 graus com 8952-6251. Bola da 10 também, 6251. É 251, decolou os 41 no 119.35, a frequência do controle. 935, bom dia, Xanar, 6251. Bom dia. Oi, bom dia, UFS, 77, informação é essa. Quando? Bom dia, está autorizado para o Galeão 340, Anísio, decola da 10, saída da El, Leda, Brit. Ingrid intercepta pêndulo 10 e prossegue conforme rota prevista. 5157 é o seu transponder, 119.35 é a frequência do controle. Ok, Galeão 340, decola da 0, direita da El, Leda, Brit. Pêndulo 0, 5157, transponder, está prevista do controle. 77, Ed, 1, 3.